nascer 29. Pensou naquele mesmo instante que aquela tinha sido a sua última caçada. Estava demasiado velho. Adeus, animais que não hei de matar. Vocês são um dos rostos atraentes e cruéis da vida que se vai. O que tem de ser feito será feito por outros. Adeus. Rijik passou vários dias deitado nas suas peles, junto ao fogo, sob o trabalhar do relógio. Pakomov ia fazer-lhe companhia. Jogavam às cartas, um jogo elementar que consistia em fazer batota. Pakomov costumava ganhar. Pois então, dizia ele, tenho o meu quê de canalha. E assim se passava a vida no longo inverno noturno. A esfera avermelhada do sol arrastava-se eternamente no horizonte. O correio chegava de Ternó uma vez por mês. Um pouco antes, Pakomov redigia relatórios destinados aos seus superiores a respeito do deportado sujeito à sua vigilância. O que é que é de escrever sobre ti, meu velho? Escreve que eu sou um incómodo para a contra-revolução burocrática. Isso já eles sabem, respondeu Pakomov. Mas não me devias dizer isso. Eu sou o homem do serviço, não tens de me ofender. Chega sempre um dia em que as coisas acabam. Ninguém o pode prever, ainda que saiba que ele não pode deixar de chegar. O silêncio, a brancura, o norte eterno continuarão sem fim, ou seja, até ao fim do mundo. E talvez, até mesmo depois, quem sabe. Mas quando entrou no recanto onde Rijik relia os velhos jornais, Pakomov ia num pesadelo difuso como uma névoa. Mais corado do que o habitual, com a barba torcida, olhos cintilantes, o homem da segurança disse: estamos de partida, meu velho. Acabou-se este buraco nojento. Tenho ordens para te levar à cidade. Estamos com sorte. Rijik lançou-lhe um olhar de pedra, com olhos assustadoramente frios. O que é que se passa? Perguntou-lhe Pakomov solicitamente. Não te agrada? Rijik encolheu os ombros. Agradar? Agradava-lhe morrer? Ali ou noutro lugar? Sentia que já quase não lhe restavam forças para a mudança, para a luta, para sequer pensar em lutar, que já não lhe restava uma verdadeira sensação de medo, nem de esperança, nem de desafio, que a sua coragem se tornara uma espécie de inércia. Os habitantes das cinco casas viram-nos partir num dia de céu baixo, trespassado por débeis rasgões prateados. O universo parecia esquecido. Embrulhadas em peles, as crianças mais pequenas saíram à rua nos braços das suas mães. 30 figuras pequenas espalharam-se pela brancura baça que rodeava o Ternó. Os homens davam conselhos e inspecionavam os arreios das renas. Prestes a desaparecer, Pakomov e Rijik tornavam-se mais reais do que na véspera. Encontrá-los despertava alguma emoção. Era como se fossem morrer. Partiam rumo ao desconhecido, um a guardar o outro. Para a liberdade ou para a prisão, só Deus o sabia. O Nianet Samoyedo, Eino, que aparecera em busca de peles e de peixe, levou-os no seu trenó. Vestido com peles de lobo, com uma cara ossuda e castanha, olhos estreitos e quase imberbe, parecia um Cristo mongol. Fitas verdes e vermelhas decoravam-lhe as botas, as luvas, o barrete. Arrumou cuidadosamente na gola os últimos pelos amarelos da sua barba. Percorreu a extensão do céu e da terra com um olhar atento. Despertou as renas com o estalar da língua. Rijik e Pakomov deitaram-se um ao lado do outro, envoltos nas peles. Levavam pão seco, peixe seco, vodka, fósforos, álcool condensado para fazer lume. As renas deram um pequeno salto e pararam. Vão com Deus, disse alguém. Pakomov respondeu com uma gargalhada. Gente como nós passa melhor sem ele. Rijik apertou todas as mãos que lhe foram estendidas. Eram de todas as idades, velhas, rugosas e calejadas, fortes, pequenas, delicadas. Adeus, adeus, camaradas. Homens e mulheres que não gostavam dele disseram: adeus, camarada Rijik, boa viagem. E olharam-no com expressões bondosas. Aqueles novos olhares seguiram o trenó até ao horizonte. Renas ganharam impulso. Uma floresta adormecida surgiu ao longe, identificável pelas suas sombras violáceas. Acima o céu clareava, em rendas de prata. Eino estava inclinado para a frente, atento aos seus animais, cintilando com arcos íris flutuantes. Uma bruma de neve rodeava o trenó. É bom partir, repetia alegremente Pakhomov. Estou farto deste buraco. Vivam as cidades. Rijik estava a pensar que aquela gente de Dira nunca havia de partir, que ele nunca mais voltaria ali, nem a Tchernoé, nem às cidades conhecidas, nem especialmente aos tempos da força e da vitória. Há momentos na vida em que um homem pode esperar tudo, mesmo no fundo da derrota. Ele vive atrás das grades da prisão central e sabe que a revolução está a chegar, que sob a forca tem o mundo à sua frente. O futuro é inesgotável. Quando o futuro de um homem se esgota, cada partida torna-se a última. Perto do fim da viagem, tudo se confirmava para Rijik. Tendo já decidido havia muito tempo, sentia-se disponível. O frio nos rins incomodava-o. Bebeu um gole de vodka, cobriu o rosto com as peles e entregou-se ao torpor e depois ao sono. Só acordou quando a noite ia alta. O trenó cruzava velozmente o nada terrestre, noite de uma transparência verde. No céu reinavam estrelas, cujo cintilar transformava um azul de relâmpago num doce verde glacial. Enchiam o céu convulsas na sua imobilidade aparente, prestes a despenhar-se, prestes a explodir na terra em enormes labaredas. Encantavam o silêncio. O mais pequeno cristal de neve refletia a sua luz, ínfima e soberana. A única verdade absoluta encontrava-se encerrada nelas. A planície ondulava. O horizonte mal discernível arfava como um mar e as estrelas acariciavam-no. Eino estava atento, debruçado. Os seus ombros oscilavam ao ritmo da jornada, ao ritmo do girar do mundo. Ocultavam e em seguida revelavam constelações inteiras. Rijik viu que o seu companheiro também não estava a dormir, com os olhos mais abertos do que nunca e as pupilas douradas, inalava a fosforescência mágica daquela noite. Isso vai, Pakhomov? Vai sim, estou bem. Não me arrependo de nada. É maravilhoso. Maravilhoso. O trenó deslizante embalava-os num calor comum. Um frio ligeiro aguilhava-lhes os lábios e as narinas. Livres do peso, do tédio, do cansaço, do pesadelo, livres de si mesmos, flutuavam na noite luminosa. As estrelas mais pequenas, aquelas que quase pareciam invisíveis, eram perfeitas. E cada uma delas, inexprimivelmente única, ainda que não tivesse nome nem expressão naquele imenso cintilar. Sinto-me como se estivesse bêbado, murmurou Pakhomov. Estou lúcido, retorquiu Rijik, e é exatamente a mesma coisa. Pensou. O universo é que está lúcido. Aquilo demorou alguns minutos ou algumas horas. Quando eles as contemplavam, nasciam em redor das estrelas mais cintilantes grandes círculos radiosos, visivelmente imateriais. Estamos para lá da substância, murmurou um deles. Para lá da alegria, murmurou o outro. As renas trotavam alegremente na neve, precipitavam-se ao encontro das estrelas do horizonte. O tornó descia vertiginosamente em costas, que em seguida escalava com vigor semelhante a uma canção. Pakhomov e Rijik adormeceram e aquele deslumbramento prolongou-se nos seus sonhos, prolongando-se ainda quando acordaram com o nascer do dia. Colunas de luz na carada elevavam-se até ao zénite. Rijik recordou-se de que nos seus sonhos se sentira morrer. Não fora aterrador nem amargo, antes simples como o fim da noite. Todas as luzes, a claridade das estrelas, dos sóis, das auroras boreais, essa claridade mais distante do amor, todas continuavam a espalhar-se interminavelmente sobre o mundo. Nada estava perdido. Pakhomov voltou-se para ele e disse estranhamente: Rijik, há as cidades? É incompreensível. E Rijik retorquiu: há os carrascos. No preciso momento em que cores desconhecidas invadiam o céu. Por que é que me ofendes? Perguntou-lhe Pakhomov num tom de censura, depois de um longo silêncio durante o qual se instalara uma brancura absoluta em redor deles. Não estava a pensar em ti, irmão, só estava a pensar na verdade, disse Rijik. Pareceu-lhe que Pakhomov chorava sem lágrimas, o seu rosto praticamente negro, ainda que estivessem a atravessar uma alvura inacreditável. Pobre Pakhomov, se é a tua alma negra que te sobe ao rosto, deixa-a sofrer com a fria luz do dia. E se ela morrer, morre com ela. O que tens a perder? Pararam sob o alto sol vermelho para beber chá, desentorpecer as pernas, deixar que as renas procurassem o seu pasto de musgo debaixo da neve. Depois de acender o fogareiro e fazer fervilhar a chaleira, Pakhomov endireitou-se de repente, como que pronto para lutar. Rijik estava à frente dele, costas direitas, mãos nos bolsos, silenciosamente feliz. Como é que tu sabes, camarada Rijik, que eu tenho este envelope amarelo? Qual envelope amarelo? Olhos nos olhos, sozinhos no meio daquele deserto esplêndido, no frio, na claridade, com o chá fervilhante que iam partilhar, não era possível qualquer mentira. A 30 passos deles, ouviram Eino falar carinhosamente com os seus animais. Talvez estivesse a cantarolar. Então, tu não sabes? Insistiu Pakhomov, confuso. Não estarás a perder o juízo, irmão. Beberam o chá em pequenos goles. Aquele sol líquido invadiu-lhes o ser. Pakhomov disse pesadamente: o envelope amarelo dos serviços secretos está cozido no forro da minha túnica. Guardava esta túnica debaixo de mim quando ia dormir. Nunca me separei dela. O envelope amarelo tenho sobre o peito. Não me disseram o que ele continha. Não tenho o direito de o abrir sem uma ordem escrita ou em código. Mas eu sei que ele contém a ordem para te fuzilar. Tu sabes, em caso de mobilização, em caso de contra-revolução, se o poder decidir que não deves continuar a viver, muitas vezes me tirou o sono este envelope. Pensava nele quando bebíamos juntos, quando te via ir até ao Bege d'Olnia à procura de lenha, quando tocava canções ciganas, quando um ponto negro surgia no horizonte, o maldito correio, eu perguntava-me: o que será que ele me traz, a mim que sou tão pequeno? Tu entendes? Eu sou o homem do dever, pronto. Ora, disse Rijik, nunca pensei nisso, ainda que tivesse desconfiado. Jogaram uma estranha partida de xadrez. O tabuleiro foi-se cobrindo de uma poeira de cristais brancos, admiravelmente talhados. Rijik e Pakhomov davam grandes passos nas rochas que ali se encontravam, cobertas com uma neve pouco espessa, na qual as botas deixavam pegadas arredondadas de fera gigante. jogavam uma peça e partiam, pensativos ou sonhadores, como que atraídos pelos horizontes aos quais iriam renunciar dentro de poucos minutos. Eino foi a curar-se ali perto, jogando mentalmente em simultâneo no lugar dos dois. O seu rosto tinha uma expressão concentrada. Os lábios moviam-se. As renas regressaram lentamente da distância e os seus grandes olhos opacos também se puseram a contemplar aquele jogo misterioso que ínfimas rajadas cristalinas à flor do solo acabaram por cobrir de branco. As casas pretas e brancas já só existiam no abstrato, mas através desse abstrato as pequenas forças rigorosas da mente continuavam o seu combate. Pacomov perdeu, como de costume, admirando a engenhosa estratégia de Rijik. Não tenho a culpa de ter ganhado, disse-lhe Rijik. Tu ainda tens muito que perder antes que consigas compreender. Pacomov não respondeu nada. A viagem deslumbrante levou-os a regiões cobertas de arbustos descarnados. Placas de erva amarela emergiam da neve. A mesma emoção apoderou-se dos três homens quando descobriram os indícios de um caminho sulcado por rodas. Eino murmurou um encantamento para chamar a sorte. O trote das renas tornou-se sacudido. O céu estava baço, um céu depressivo. Rijik sentiu regressar a sua tristeza. Essa tristeza que era a trama da sua vida e que ele desprezava. Eino deixou-os num colcose, onde obtiveram cavalos. Ali a vida devia assumir tonalidades de terra, mas lavada pelas madrugadas que vertiam azul sobre o mundo. Os caminhos perdiam-se em florestas povoadas de pássaros. Os regatos que percorriam certos bosques cantantes eram tantos que os seus reflexos deixavam a terra, a rocha e as raízes cobertas de lantejoulas. Atravessaram a vau rios onde as nuvens flutuavam. Os camponeses daquela região conduziam em silêncio as suas carroças de duas rodas. Desconfiados, só abandonavam o seu torpor depois de beber um pouco de vodka. Então punham-se a cantarolar interminavelmente. A separação encontrou Rijik e Pacomov na única rua de um grande burgo, entre grandes casas negras espaçadas, à porta da casa do soviete, que era igualmente a da segurança. Uma construção de tijolo e madeira com grandes beirais. Muito bem, disse Pacomov. A nossa viagem comum chegou ao fim. Tenho ordens para te entregar no posto da segurança. O caminho de ferro não fica a mais de 100 quilómetros daqui. Desejo-te boa sorte, irmão. Não me guardes rancor. Rijik fingiu interessar-se pelo que se passava na rua, para não ouvir aquelas últimas palavras. Trocaram um demorado aperto de mão. Adeus, camarada Pacomov. Desejo-te compreensão, ainda que esta seja perigosa. Nos serviços da segurança, dois jovens fardados jogavam dominó numa mesa imunda. Um frio miserável desprendia-se do fogão apagado. Um dos dois examinou os documentos levados por Pacomov. Criminoso de Estado, disse ele ao seu camarada. E os dois fitaram Rijik com severidade. Este sentiu as madeixas brancas das têmporas eriçarem-se-lhe ligeiramente e um sorriso agressivo descobriu-lhe as gengivas violáceas. E ele disse, você sabe ler, imagino. Isso quer dizer velho bolchevique, fiel à obra de Lenin. Uma velha cantiga. Muitos inimigos do povo recorreram à mesma camuflagem. Venha comigo, cidadão. Sem mais uma palavra, levaram-no para um pequeno quarto escuro ao fundo do corredor. Fecharam a porta e trancaram-na com um cadeado. Era pouco mais do que um armário. Cheirava a urina de gato e o ar estava saturado de umidade bafienta. Mas, atrás da parede, ouviam-se claramente vozes de crianças. Rijik escutou-as com prazer. Instalou-se o melhor que pôde no sobrado de madeira, com as pernas confortavelmente estendidas. A carne, velha e desgastada, não resistiu a protestar, tendo preferido deitar-se em palha limpa. Uma voz de menina refrescante como um fio de água sobre as rochas da taiga chegava do outro lado do mundo, onde lia, seriamente, o tio Vlas, de Nekrasov. Sem dúvida, a outras crianças. Com a sua dor sem fundo, alto, direito, rosto tisnado, o velho Vlas caminha sem pressa pelas cidades e pelas vilas. Lugares distantes chamam por ele. Ele vai. Já viu Moscovo, nossa mãe, a vastidão do Cáspio e o imperial Neva. Ele vai, levando o livro sagrado. Ele vai, falando para consigo. Ele vai e o seu bordão ferrado produz um som doce sobre a terra. Também eu vi tudo isto, pensou Rijik. Caminha, caminha, velho Vlas. Ainda não acabamos de caminhar. Só que os nossos livros sagrados não são os mesmos. E antes de sucumbir ao cansaço e ao desencorajamento, recordou-se de outro verso do poeta. Ó minha musa, flagelada até ao sangue. Uma labuta desgastante, aquelas transferências. Não existem prisões no círculo polar. As cadeias aparecem com a civilização. Os sovietes distritais dispõem, por vezes, de uma casa abandonada, que ninguém quis, porque trouxe a desgraça a alguém, ou porque seriam necessárias demasiadas reparações para lá viver. As janelas encontram-se entaipadas com velhas tábuas, onde ainda se pode ler Tahak Trust, e que deixam entrar o vento, o frio, a umidade, os abomináveis mosquitos sugadores de sangue. Registam-se quase sempre um ou dois erros de ortografia na inscrição a giz branco na porta. Prisão rural. Por vezes este casebre cobre-se de arame farpado. E quando alberga um assassino, um evadido que usa óculos e foi recapturado na floresta, um ladrão de cavalos, um administrador de colcose cuja detenção foi ordenada pelas autoridades superiores, a porta é guardada por uma sentinela. Um jovem comunista de 17 anos, de preferência um que não sirva para nada, com uma velha espingarda pendurada ao ombro. Uma espingarda que também não serve para nada, entenda-se. Em contrapartida, existem também vagões cobertos de fragmentos de metal e de grandes pregos. Excrementos escorreram por baixo da porta. São desprezivelmente sinistros, mas parecem velhos caixões desenterrados. O mais extraordinário é que é sempre possível ouvir algum som vindo do interior dos mesmos. Protestos de criaturas doentes, gemidos vagos, até canções. Será que nunca estão vazios? Nunca chegam ao termo da sua viagem? Seriam precisos incêndios florestais, chuvas de meteoritos, a destruição de cidades inteiras para eliminar esta espécie. Por um caminho verde que a casca das bétulas alegrava como um riso ligeiro, dois sabres nus conduziram Rijik até um destes vagões, estacionado entre abetos. Rijik trepou penosamente para o interior e a porta vacilante fechou-se atrás dele com um cadeado. O seu coração batia furiosamente pelo esforço que acabara de fazer. A penumbra e um fedor de covil selvagem deixaram-no sem fôlego. Tropeçou em corpos. Procurou com as duas mãos estendidas a parede oposta, onde a tranquila paisagem azulada dos abetos era visível por uma frincha. Arrumou a sua saca e acocorou-se sobre a palha cediça. Deu-se conta de movimentos em seu redor, uma vintena de caras, jovens e ossudas, que encimavam corpos esqueléticos e seminus. Ah! Disse Rijik, enquanto recobrava o fôlego. Viva! Espana! Viva, camaradas vagabundos! Nota. Segundo Henri Dorian Arcadi Tcherkassov, no seu Le Russionnaire, Petite Encyclopédie de toutes les Russies, edition Multimonde, Spana é um substantivo coletivo feminino utilizado para designar vagabundos, bandidos. E começou a fazer uma hábil declaração de princípios àqueles filhos da estrada, o mais velho dos quais talvez tivesse 16 anos. Se desaparecer alguma coisa da minha saca, parto a cara aos dois primeiros que me aparecerem à frente. Eu sou mesmo assim. Não sou mau. Seja como for, tenho 3 quilos de pão seco, 3 latas de conserva, 2 arenques e açúcar. Ração governamental que poderemos partilhar fraternalmente, mas com disciplina. Acima de tudo, sejamos conscientes. Os 20 rapazes farrapados estalaram a língua de alegria antes de emitir um débil hurra. A minha última ovação, pensou Rijik, pelo menos é sincera.